Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Hoje, como já vem sendo habitual todas as quartas-feiras, na Rádio Antena Web trazemos-lhe uma banda ou um artista. Vamos trazer hoje um bocadinho de tudo, banda e artista. É porque Fleetwood é um artista, mais propriamente um baterista, mas também deu nome a uma das maiores bandas de todos os tempos. São os Fleetwood Mac, e desde 1967 que se encontram no ativo. Ou seja, tenho uma ideia, há 43 anos que os Fleetwood Mac existem e parecem estar para durar. Até porque a banda vai-se regenerando. E atualmente, com 4 membros, temos Stevie Nicks em vocal, temos Mick Fleetwood na bateria e John McVie no baixo. Estes dois são membros originais desde 1967. Stevie Nicks entrou depois, esta jovem, e também, jovem, enfim, agora já não é tão jovem quanto isso, mas entrou a posteriori. Lindsay Buckingham entrou também a posteriori. É vocalista e guitarrista. São os 4 membros da formação atual dos Fleetwood Mac. Tiveram uma história muito longa. Passaram pelo blues, pelo rock, pelo mais pop. Hoje em dia estão aí com um pouco de tudo. Mas vamos começar pelo princípio. Em 1967, com Peter Green, surgiam pela primeira vez os Peter Green Fleetwood Mac. Um grupo que teve o seu sucesso. Peter Green era guitarrista de blues, depois acabaram mesmo por assinar com a Blue Horizon, uma editora que acabou por lhes conceder alguns bons sucessos. Só que acontece que em 1970 Peter Green acabou por sair da banda. Ele se estava a afastar do seu puro blues e, num gesto de misticismo, acabou por deixar não só o grupo Peter Green Fleetwood Mac, como também a música, e nunca mais regressou. Em 1971 foi a vez de Jeremy Spencer, mas aí o caso foi bem mais insólito. Este humorista, que tradicionalmente fazia sketches irónicos sobre, por exemplo, Elvis Presley, e que de religioso nada tinha, acabou por desaparecer em Los Angeles durante uma digressão. Foi encontrado alguns dias depois do seu desaparecimento, sob a ordem dos Meninos de Deus, e por lá ficou, não quis voltar. E esta foi apenas uma das muitas aventuras que os Fleetwood Mac passaram, entre idas e voltas, entre desaparecimentos e regressos. Os Fleetwood Mac, que tiveram várias formações, alguns dos seus membros, como foi por exemplo o caso de Stevie Nicks, acabaram por manter por vezes uma carreira a solo, ou como no caso de Lindsay Buckingham, acabaram por gravar por exemplo um ou dois LPs, como foi o caso de Lindsay Buckingham em 1981. Há muito para dizer sobre estes Fleetwood Mac, mas o mais importante é que, apesar de tudo, souberam ser um grupo. John McVie saiu mais tarde, inclusive o próprio Fleetwood Mac saiu mais tarde, e curiosamente tiveram outra aventura, que foi o facto de, na Inglaterra, no mesmo país onde estes meninos, os grandes senhores da música, residem, surgiu um grupo também com o mesmo nome, Fleetwood Mac, mas que nada tinha a ver com os Fleetwood Mac originais. Ora, John McVie, que na altura estava fora do grupo, claro, interpôs e venceu em tribunal, e venceu, acabando depois por voltar ao grupo, e ainda hoje lá está. Tal como o Fleetwood Mac, acabaram dois por voltar ao grupo e então permanecem como membros da formação original. São os únicos que ainda estão no mundo da música. Enfim, de Jeremy Spencer pouco mais se sabe, nunca mais voltou à música, ficou pelaquela ordem. E Peter Green também pouco mais se sabe, mas sabe-se apenas que antes de 1967, ou seja, antes de se juntar aos Fleetwood Mac, ou antes de formar a banda, uma coisa certa, ele já era grande no mundo da música. Mas enfim, vamos começar esta emissão do Musicalia com Monday Morning, Uma música gravada em 1968 pelos Fleetwood Mac. Vamos depois escutar, de 1969, Got a Black Magic Woman, um tema que foi popularizado algo antes, creio, mas que surgia aqui então, creio que por Santana, se não estou em erro, exatamente por Santana. Depois acabou, isto espero, não estar espero não estar aqui a cometer nenhuma incongruência de datas. De todas formas, esta música foi popularizada, isso é certo. Se foi antes ou depois, não sei, mas ou não lhe posso dizer com toda a certeza, mas o que é certo é que foi Santana quem a popularizou, quem mais a divulgou. Mas aqui ouvimos este Got a Black Magic Woman com interpretação dos Fleetwood Mac. Monday morning you showed the fire. got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Sem dúvida que os maiores sucessos dos The Fleetwood Mac só podiam ser do ano de 1987. The Tango in the Night foi o álbum que então foi lançado pelos Fleetwood Mac, agora com um estilo musical bem diferente. Desde a entrada de Lindsey Buckingham, que o grupo tomou outras... alcançou outras possibilidades e tomou também um outro rumo. As músicas que vamos ouvir são Everywhere e ainda Little Eyes, músicas conhecidíssimas que toda a gente sabe mais ou menos a melodia, não é? Quanto mais não seja as entradas, o refrão, músicas que sem dúvida acabaram por marcar aquela geração do final da década de 80. E então, para recordar os Fleetwood Mac, grupo do qual falamos hoje, com os seus maiores sucessos, do álbum Tango in the Night, Everywhere e The Little Eyes. Estamos a chegar ao final da nossa emissão do Musicalia, que hoje, nesta quarta-feira, 21 de julho de 2010, é dedicada aos The Fleetwood Mac. Vamos acabar com dois temas retirados diretamente da sua box set, uma coleção de 4 CDs com o melhor dos Fleetwood Mac. Ora, o melhor pode-se dizer, por exemplo, que o melhor terá sido Big Love ou Mac Isn't It. Umas músicas que escolhemos para finalizar a emissão de hoje do Musicalia. Hoje então falamos dos Fleetwood Mac, uma banda que passou por muitas aventuras e desventuras, mas o que é certo é que ainda hoje continua entre nós e em atividade. Vamos então ficar com estes dois temas e eu estou de volta para mais uma banda de hoje 8 dias, mas para o Musicalia estou de volta já amanhã com mais músicas que conhece, ou melhor, mais artistas que conhece e canções que desconhece. Da minha parte é tudo, já a seguir mais uma edição de Noite Entre Todos com Joana Santos. Fique bem, tenha uma boa noite. your head.